banda que declara amar muito a cidade. Mais uma banda daquelas que você ainda não conhece? Tá passando da hora. Agora sim, galera, como eu falei no começo, eles chegaram direto da Bahia, Maglory. Eletrônico. coração e eu quero agora. Uma pintura na Bienal, gestos de outra dimensão. E senza larinda representa nossos filhos. Já virou Xangô, com raiva, raio e fogo do que aconteceu. Uma imagem toda instantânea, de prato raso, fino, elegante. Eu quero agora. Eu quero agora. Dançando pela população, perdido numa imensidão. Eu quero agora. Eu quero agora. Eu quero agora. Casa grande e cinza ainda representa nossos filhos. E já virou Xangô, o raio, raio e fogo do que aconteceu. Boa noite, sempre bom estar aqui. Enfim, gente, vou falar pouco, porque a gente tem umas músicas ainda para tocar. Vamos fazer uma leva agora do primeiro disco. É vocês, né? We'll be right back. Para quem conhece a gente, nós somos a banda Maglória, somos de Salvador. Já é notório para quem conhece a gente, que a gente já veio algumas vezes em BH, que a gente gosta muito da cidade. Inclusive, Bruno Nogueira estava falando comigo que eu sou baiano fajuto, que eu não tenho sotaque, mas é porque quando eu chego aqui, eu começo a arrastar um sotaque nele, você fraga? E aí, eu gosto muito daqui. Enfim, a gente gosta bastante. Enfim, vamos lá. Ele se recusasse a bater. Me faço questão de lembrar dos seus desacatos. Nem de outras mulheres que vi com você. Você me sugou e me deixou cansado. Se esconde palavras de me querer ver. E assim, com o tempo, o motor ao relento, sinto saudade e já não me recordo porquê. Só entendi. Quando não vi pedaços de mim em você. Hoje eu passo com risos a sua afobação, como quem já tivesse sempre o que prever. Você me provou que ainda não mudou nada. E quando se olha no espelho, é você que me vê. E vem abrir as feridas, me deixar. Com o tempo, motor ao relento, sinto saudade, já não me recordo por quê. E assim. Gente, muito obrigado. A gente vai tocar uma música agora que dá para entender por que se chama BH. Graças a vocês, queridos. Tá no nosso segundo disco. Vamos lá. Yeah. Enfim, continuar o show aqui. A gente queria tocar uma música nova que a gente acabou de lançar. Ela se chama Mantra. A gente precisa da ajuda de vocês. É, porque na verdade quando a gente gravou ela, tinha um coro muito maior do que a gente, né? Então, se vocês puderem ajudar, o coro vai ficar bonito, eu acho. Vamos chegar lá. Porra, essa é boa, viu? A gente nem saiu, mas de repente... Sei lá, eu toco. Então vamos lá, vocês ajudam no coro. Vocês vão prender o coro logo no início da música, é fácil. Mas é pra colar mesmo, é pra fazer. Vamos lá. Mas reverter, aí Muito obrigado, gente. Muito obrigado, de verdade. Estamos fazendo a sequência do primeiro disco e vamos continuar. Gostar. gente. Muito bom voltar aqui. BH, uma casa que pra gente é muito querido. São tantos amigos que não dá nem pra nomear, senão alguém vai ficar de fora. Mas eu queria, enfim, é muita gente. Roberta, Débora, Fernanda, Geninha, Léo, galera do transmissor, galera do câmera, galera inteira, Bruno, Foca, enfim, agradecer a nossa equipe, Índio e Azevedo, nossos produtores, Pamela, amanhã vai ter o Apanhando o Só, que é uma banda que a gente gosta pra caramba. Enfim, a gente está feliz pra caramba, não dá pra agradecer a todo mundo, mas a gente está muito feliz de estar aqui, faz tempo que a gente não volta, tem aqui uns 5 meses, enfim. Vamos lá então. Ele não lembra quando tudo começou, mas já sabia que daquele jeito não daria. Rodou o mundo atrás de solução, ignorando que já viveu. Não tinha medo de reconciliação, mas já previa toda a confusão que haveria. Pedi um tempo pra tomar o coração, tentando me recomeçar. Demorou a entender a grande ilusão de que amor é sempre um só, o resto é figura. Me ajuda que eu tô velho. Dessa vez acabaram com certeza. Lá, lá, lá, me ajudaram outra vez. E já desculpa pela sobremesa, porque todos os feliz. aguento mais cantar essas músicas. Bom, já que a gente tocou as músicas do primeiro disco, que vocês gostam bastante, a gente queria tocar uma nova, se chama Ai Ai. É uma música do nosso disco Vamos Pra Rua. Foi feita por um amigo nosso que mora na França. E tem essa coisa, né? Tipo, o baiano, quando sai de casa, ele sente muita falta. E ele lá da França, a gente tava na fase ainda de pré-produção do Vamos Pra Rua, que é o baiano, quando sai de casa, vira mais baiano, né? É, parece que quando a gente sai de casa, a gente fica mais baiano. Isso, eu acho que isso é verdade. E a gente tava na fase de pré-produção do disco, né? Do Vamos Pra Rua, que é de 2013. Eu sempre fui fã de Marcelo, né? Na verdade, Rodrigo e Felipe foram as duas pessoas que eu tinha chamado antes para fazer a Maglória, porque eles tinham uma banda chamada Cerveja Café. Quem é que Felipe? Era com Marcelo, né? Com Marcelo Castilho, que é um músico de Salvador, que a gente gosta muito. E aí ele estava na França, me mandou a letra. Enfim, eu acho que é uma letra mais para quem é baiano, mas eu acho que dá para sentir a coisa. Avenida 7, me leve com carinho. do Porto da Barra até o Pelourinho. Vou te dando versos porque você me dá todo o prazer de ser, de me identificar com essa confusão da Lapa na Sé. O elevador faz uma conexão, o modelo marcado no meu coração. Que grita com lelé, moderno escambau, e cala quando vê. Sobre o mar, Avenida 7, me leve com carinho, do Porto da Barra até o Pelourinho. Vou te dando versos porque você me dá todo o prazer de ser, de me identificar com essa confusão da Lapa na Sé. O elevador faz uma conexão, o modelo marcado no meu coração, com aquela praça da voz municipal. Assim, mas é foda. Tirar minha onda aqui. Uma gota que caiu do céu tinha gosto de calor, e o céu ficou derretido num azul celestial. O menino joga bola com os pés fora do chão, e o dia irradia uma alucinação. O sol na pele negra é lindo como a luz da pele, que reflete a beleza em você. gosto de calor. E o sol ficou derretido num azul celestial. O menino joga bola com os pés fora do chão. E o dia irradia uma alucinação. Estamos encerrando, muito obrigado a vocês todos, foi demais, adorei o Transborda, adorei os shows, Bugarins, Câmera, a galera que tem um som muito bonito, a gente compartilha. Gente, eu vou ficar devendo enquanto sóis, só se fizer na capela, posso aqui? Ah, faz aí, mano. Quem canta então? Alguém? Nem alguém sei se mais. Mas... Você se candidata a cantar? Então, olha lá, vamos lá então. Então sobe aqui. Sobe aqui então. Você canta? Então vamos. Alguém me disse obra aqui. Cadê? Cadê? A gente canta. Só digo junto, isso, então. Obra. Então a gente vai. Quero ver se você sabe, hein? Então vem comigo aqui. Se esse sol não vier. O amanhã é pouco pra dizer que é só ilusão. A escuridão, se essa cor não vier, preto e branco é todo um universo de habitação. Pra se perder, se achar e se entender. Nem eu sabia muito bem. Obrigadaço demais, valeu. Gente, estou me encerrando. Felicidade total estar aqui. A gente adora BH. Enfim, vamos encerrar. Perdido. É você que eu acordo. Venha ver mais um pouquinho a nossa reviravolta. Vem pra cima assim sorrindo. Deixa a rua lá de fora. Bugarins vem trazendo alegrias de outrora. Demais, nega, demais, baby, demais, nega, demais, baby. Outras pernas enxergando. Porto e Barra no doído. Bate muito nosso santo. Tua praça colorida. Tenho prece vestido. chegada. Nosso caso é bandido. Só vinga em outra galáxia. Demais, nega. Demais, baby. Demais, nega, real. Demais, baby. Não vou fazer mais um, que eu quero ouvir a voz de Felipe Gendel. Demais, nega, real. Demais, baby. Bora, bora, cante, cante. Demais, nega, real. Demais, baby. Sérgio do Roupa Nova, bom. Muito obrigado, muito bom estar aqui. Valeu, Lucas, valeu, Rafael, a galera inteira do Transfoga, Roberta, todo mundo, muito obrigado. Se Deus quiser, a gente volta muito em breve. Ano que vem estamos lançando disco novo. Valeu demais. Mais uma só pra sair. Mas essa vocês cantam. Mas aí só vocês tomaram aquela. Só vocês tomaram aquela. Só vocês... Vamos lá então. Vamos fazer, só... vamos fazer uma que vocês sabem. Só vamos vocês lá, tomaram aquela cerveja com a gente depois. Vai rolar? Se rolar, a gente faz. Galera, amanhã a programação do Transborda vai começar às 17 horas e teremos Palomita DJ, Zaika e Hotel Catete, todos de Minas Gerais, e também Marimundi, Calor do Amor, do Rio de Janeiro, e Apanhador Só, do Rio Grande do Sul. A gente vai encerrar a noite com o nosso molequinho transante DJ Amplis. Muito obrigada a todos. Lembrando, banquinha do tubo de ensaio, vende CD. A gente tem um monte de parceiro aí, amanhã a gente vai falar de todos eles de novo. De 5 às 7 da noite amanhã, compra uma Brahma, leva outra. Então chega cedo que o primeiro show começa às 18 horas. Valeu!